só recordando. Cas de Asas ao vivo e Dir no vocal. Samba só no romance. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. É que aqui aonde está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete assombrado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se alembrar. Veio os homens com as ferramentas e o dono mandou pintar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Mas que tristeza é que nós sentia. Cada tábua que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: o homem tá com a razão, nós arranjamos outro lugar. Só nos conformemos quando o Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega palha na grama do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, vindo de onde nós passemos dias felizes de nossas vidas. Saudosa maloca, é maloca querida, que de onde nós passemos dias felizes de nossas vidas. Joga as cascas pra latido, joga as cascas pra latido, joga as cascas pra lá, meu bem. Joga as cascas pra lá, joga as cascas pra lá, joga as cascas pra lá.